sem amor no frio da madrugada. Ouvindo a voz do vento sussurrando o seu nome na calada. O barulho do silêncio, o fantasma da paixão que me devora. Cai o dia, cai a noite, mas você do pensamento não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Oh! As palmas com a gente. Sem amor no frio da madrugada. Ouvindo a voz do vento sussurrando o seu nome na calada. O barulho do silêncio, o fantasma da paixão que me devora. Vai o dia, vai a noite, mas você do pensamento não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Não me deixa aqui sozinho, sem amor, no frio da madrugada. Ouvindo a voz do vento sussurrando o seu nome na calada. Barulho do silêncio, o fantasma da paixão que me devora. Vai o dia, vai a noite, mas você do pensamento não vai embora. Não me deixa aqui sozinho, sem amor, no frio.